tudo bem? Tudo bem. Fala comigo, bebê. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondiam e meu bem na mesma hora. E o quê? Tchau. Tchau. E fica com Deus. E de vez em quando vou à noite. Só você, sentimento seu. E o quê? Lembra? Tua minha língua dando volta em teu beijo. Sentimento seu. Nenhum. Te amo e você. Nenhum. E lembra a gente do começo. Da minha língua dando cheiro. E volta a ser como era antes. Eu deixo. E volta a ser como era antes. Deus te abençoe, produções, meu pai. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondia o meu bem na mesma hora. E hoje é só. Fica com Deus. E de vez quando boa noite. Sentimento seu. Te amo e você. Lembra a gente do começo. Da minha língua dando volta e teu beijo. Sentimento seu. Te amo e você. Lembra a gente do começo. Da minha língua dando volta e teu beijo. Volta a ser como era antes. Eu deixo. E volta a ser como era antes. Eu deixo. Galera do Ágil Filme, estamos juntos. Vamos lá, vai.